O nosso tema de hoje é destruição e progresso. São duas palavras que nos trazem à mente sempre situações materiais. Quando se fala de destruição, a gente acaba associando com catástrofes, né? Coisas violentas, ao qual acontecem com uma certa frequência, diariamente, a gente pode até dizer, no nosso planeta. E progresso também tem uma questão material, porque a gente percebe muito progresso através daquilo que a gente vê efetivamente. Mas é muito mais do que isso, né? A gente sabe, a gente às vezes não se dá conta, porque a questão material propriamente dita, quando se fala de destruição, toda matéria ela destrói, ela se destrói, ela se desagrega, ela deixa de ser aquela composição que a gente está vendo ela, para voltar para o estado primitivo dela e voltar a se agregar. Nós temos exemplos em qualquer coisa que nós lembremos, nós vamos achar um exemplo nesse sentido de agregação, desagregação e nova formação. Tem alguns irmãos nossos que eles têm o dom de perceber as coisas de uma forma que às vezes a gente não consegue, né? Mas graças a Deus eles deixam esses legados para nós aprendermos com eles. E um deles foi o próprio Lavoisier, que disse uma frase que todo mundo conhece, que é: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E nisso tem um entendimento do nosso mundo muito amplo. Quando diz que nada se cria, porque tudo já existe, e que nada se perde, porque nada se destrói da forma como nós compreendemos, e que tudo está num processo de transformação. Nós estamos nesse processo de transformação também. E é o grande foco é pensarmos em nós mesmos, em que tipo de transformação nós estamos operando em nós mesmos. A questão física a gente percebe claramente, o passar dos anos ele vai nos dando um ar de destruição, mas ele também é um progresso, porque não cometemos as mesmas coisas que cometíamos. Em algumas questões nós evoluímos, nós já sabemos separar, diferenciar. Aquilo avança de uma forma muito rápida por um processo de desequilíbrio, para a gente chamar também a destruição, desequilíbrio. Então, a harmonia, ela vem vinculada ao próprio progresso. Todo progresso é harmonioso. O próprio Jesus, quando a gente vai lendo o Evangelho, e tem frases que nós já ouvimos muitas vezes, quando a gente começa a ler, e o Evangelho Espírita, ele nos favorece, porque ele explica para nós, de uma forma fácil de entender, o significado desses ensinamentos. E lá, há muito tempo, Jesus mesmo disse, numa passagem, que ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E aí as pessoas naquele tempo não entenderam o que ele quis dizer com isso, e hoje a gente também não entende, porque a gente acha bonito o que ele fala do nascer de novo, do reino dos céus, mas não compreende o que significa isso. Ele nos fala da própria reencarnação, que a gente não progride, a gente não evolui, se não renascermos novamente, porque uma encarnação é insuficiente. Nós sabemos disso. Nós sabemos da dificuldade que nós temos em mudar tendências que são enraizadas em nós, condutas, pensamentos. Mais difícil ainda são os pensamentos, porque eles nos escapam, eles fogem da nossa percepção, muitas vezes, pela rapidez, e nós não nos damos conta. Mas os pensamentos definem quem nós somos. Então, quem nós somos, nós precisamos, como ele diz, renascer, ressignificar quem nós somos, aprender a sermos melhores para poder nos elevarmos. A própria natureza, que nós estamos inseridos nela, ela é foco de equilíbrio e harmonia. Tudo na natureza age dessa forma. Quando existe algum tipo de desequilíbrio provocado normalmente por nós, existem esses processos de retorno que nos abalam tanto, nos chocam, mas que nada mais é do que um retorno a um estado natural e normal. As mudanças necessárias que nós precisamos operar em nós mesmos, elas são provocadas, entre outras, pelo próprio renascimento que nós temos. Nós podemos separar em ciclos, que são às vezes diários, ciclos anuais, ou os ciclos de uma reencarnação, de uma nova vida, que são bem mais interessantes de serem observados. Porque quando nós renascemos num novo corpo, aquele corpo que nos é oferecido, ele nos traz tudo aquilo que nós precisamos para aquela jornada. Não para toda ela, porque nós vamos modificando, as situações vão se alterando ao longo dos anos, da forma como nós interagimos com tudo isso. Mas naquele momento, ele traz tudo aquilo que nós precisamos. Nós, numa visão pessimista, alguns dizem assim, não, mas a reencarnação, ela serve para que a gente pague dívidas do passado. Então, ela tem uma visão de sofrimento. O otimista diz, não, a reencarnação é uma possibilidade de aprendizado, de evolução. É uma grande chance que eu tenho de me tornar melhor, ou como se diz até nas questões materiais, lapidar para que o brilho venha à tona. É a mesma coisa com visões diferentes, mas ela nos traz novas possibilidades de destruir aquilo que nós somos ou que trazemos ainda em nós, os apegos, todos os tipos de vícios morais que nós temos, que nos levam para caminhos de ilusão, para que a gente consiga se sobressair disso, consiga perceber que esse ciclo é sempre contínuo e sempre com a tendência para a frente, evolutivo. Então, quando a gente consegue ter um pouco dessa noção, a gente faz algumas mudanças no sentido de progredir e, ao mesmo tempo, de destruir. Então, eu deixo de ser quem eu era para vir a ser um pouco melhor aquele que eu tenho que ser. Nós, hoje não, na nossa época, vamos dizer assim, melhor, nós estamos percebendo algumas coisas acontecendo no planeta todo. Mudanças sociais, de comportamento de todos os habitantes, todos entre aspas, é claro, né? Nós não andamos no mesmo ritmo. Para alguns mais novos, essas mudanças nem percebem porque estão inseridos dentro dela de uma forma tão natural que nem sabem que era diferente uma vez. Os mais antigos, que lembram dos seus tempos e percebem algumas coisas hoje, se espantam pela velocidade e pela diferença. Eu quero dizer, de uma forma bem clara sobre isso, que eu estou falando de todo tipo de preconceito que hoje vem à tona de uma forma muito forte, muito rápida. A própria questão da corrupção, que tanto se fala, é um tema diário, não só no nosso país, fora daqui também. Porque antes as coisas, elas tinham um tempo muito maior, elas aconteciam num giro que era muito grande e demorava as coisas para aparecerem. Hoje tudo é muito mais rápido. Então essas revoluções sociais que estão acontecendo, eu falei de preconceito, e aí tem uma série de preconceitos que estão sendo trazidos para que se modifique a forma de atuação, de comportamento de todos nós. O que o mundo, se a gente pode dizer assim, está pedindo para cada um de nós é uma atitude de respeito com tudo. É meio ambiente, há muito tempo já se fala de meio ambiente, já são algumas décadas. Há algumas décadas também se fala de direitos universais do cidadão. Imagina, há 200, 300 anos atrás não existia isso. direitos do adolescente, da criança, para falar em direitos, atualmente com muito mais força, os direitos da mulher, negros, religiões de qualquer tipo, e vários outros segmentos que às vezes a gente nem percebe por não estar inserido no contexto. Mas são questões que nos pedem o quê? Respeito, aceitação, porque a forma de vida do outro pertence ao outro e cada um tem a sua própria vida para gerir. O progresso de uma comunidade, ele só existe quando existe harmonia entre os seus membros. E a harmonia só pode existir através dessa palavrinha, respeito, e mais uma outra, educação. Então, de que forma que nós podemos caminhar dentro disso? Transformando nós mesmos. Tudo isso é um processo de transformação. Leva algum tempo, maior para alguns, menor para outros, mais rápido em algumas civilizações. Eu falei de mundo, e a gente nota que em alguns lugares, essas coisas que eu disse nem estão acontecendo ainda. Mas vão acontecer. As coisas vão acontecendo de uma forma muito rápida, cada vez mais. E não é por acaso. Nós estamos num processo de amadurecimento espiritual. É por isso que tudo isso vem à tona de uma forma cada vez com mais força. Então, cada vez vai à tona com muito mais força, e a gente volta lá 2000 anos atrás, no ensinamento de Jesus, que já nos falava de várias coisas, que nós temos que trabalhar o quê? O amor. Só isso. Olhar para o outro e fazer o melhor para ele. E nós fazemos diariamente sempre o contrário. Nós olhamos para o outro e nos defendemos e afastamos. Então, esse processo de transformação e de destruição, principalmente, das nossas condutas, é que precisa ser alterado.